Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 9 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Castlevania. Esse episódio ele foi publicado originalmente no dia 25 de novembro de 2017 e o objetivo dele foi, de uma certa maneira, reverenciar, né, a série, né, que está passando do Castlevania na Netflix, que hoje em dia já tem as duas temporadas, né? Já fechou, na verdade, a história toda lá que estava sendo exibida na Netflix em 2017. Eu já tinha também, na época, algumas balas na agulha, né, sobre esse tema Castlevania. Já era uma coisa que eu estava querendo fazer há um bom tempo. Tinha guardado essas músicas. E aí, quando surgiu esse episódio aí, né, a divulgação, né, da animação da Netflix... Quer dizer, do Castlevania, né, na Netflix, eu achei que seria o momento oportuno, né? Já que eu tinha já guardado essas músicas e estava pegando onda naquele hype todo da divulgação, né, dessa animação, que ela é excelente. Se você não viu ainda, assista, porque vale muito a pena. A primeira parte dela, ela narra os eventos que aconteceram, né, lá no Castlevania 3, o Dracula's Curse. E a sua sequência tem muito mais relação com o que a gente viu na série do PlayStation, tanto do 1 e do 2, né? O Symphony of the Night e o Curse of Darkness. Então, assim, estão todos os elementos lá e explicações até que o jogo não trouxe, o que eu achei sensacional. Então, fica uma dica aí para você, ouvinte desavisado, que porventura não tenha ainda acompanhado essa série extraordinária. Então, esse é um especial do Castlevania e ele está mais do que especial, porque não só ele abrange, né, os principais consoles, né, para os quais o Castlevania deu as caras, né, a Konami botou lá os jogos dela, né, da série Castlevania, mas também porque é o primeiro episódio que você vai contar com 19 faixas e uma faixa bônus ainda no final do programa. Então, assim, tá sensacional. Só tem a nata das músicas da série Castlevania. Então eu trouxe para vocês aqui, né, você ouvinte, as músicas da série de Castlevania no Nintendo, né, no Nintendinho, no Super Nintendo e no Mega Drive. O do PC Engine eu não trouxe, aquele Rondo of Blood eu menciono no podcast, por conta que é já uma qualidade em CD. Então, como na época ainda eu estava meio tétrico com essa situação de colocar jogos da terceira e quarta geração que tivessem relação exclusiva com cartuchos, então eu não, né, abrangi essa parte aí do PC Engine. Mas a gente sabe que agora tudo mudou e houve uma flexibilização, então daqui para frente esperem novidades aí. Então, vale muito a pena. E falando de música, eu quero mencionar para vocês que as músicas que valem a pena serem citadas, né, nesse episódio, que vale a pena ser lembrada, são as músicas do Castlevania 3, Dracula's Curse, né? Olha aí, Netflix e a sua relação, com a música Mad Forest, pelo compositor Hidenori Maezawa. A música do Castlevania Dracula X, né, aquele Vampire Kiss, que foi lançado já em 95, né, já final de vida aí do Super Nintendo, com a música Bloodlines, que é a música de abertura, assim, do jogo, não da tela de abertura, mas a música da primeira fase, que ela é sensacional, e o Castlevania para o Mega Drive, né, o Bloodlines, com a música Iron Blue Intention, pela compositora Michiru Yamane. E, como eu mencionei para vocês, se vocês ficarem até o final do programa, vão ter uma surpresa deliciosa, porque tem uma faixa bônus que faz referência a uma música do Game Boy, o Belmont's Revenge, né? O Castlevania 2 Belmont's Revenge, que ela é sensacional. É um remix daquele site Overclock Remix e é um espetáculo. Está imperdível. Então, vá até o fim que você não vai se arrepender. É isso então. Ouvintes do Som do Cartucho, sabem onde me encontrar, né? Estamos aí no Twitter, arroba o som do cartucho. Vocês podem mandar e-mail também para o somdocartucho@gmail.com. Não esqueçam também de assinar e avaliar o podcast lá no iTunes, porque ajuda bastante. Você assina em qualquer agregador e, se possível, avalia no iTunes. Para quem tem iOS, no próprio telefone pode ser feito. E, se você não tiver, pode baixar lá o programa lá do iTunes e avalia lá o Som do Cartucho e, de quebra, avalia os podcasts que você já curte, né? Porque ajuda pra caramba. Não esqueçam também de acessar lá o somdocartucho.blogspot.com e acessarem, né, a área de comentários lá para vocês fazerem suas discussões, deixarem seus comentários sobre o episódio. Enfim, é a área de vocês. O Som do Cartucho também está disponível na plataforma Megafono e no Spotify. Ele é atualizado toda terça-feira e este é o penúltimo episódio dessa temporada aí do Som do Cartucho, a temporada 1, que vai se encerrar com o episódio da próxima semana com a Sega Sound Team. Esse aí, nego, é o pipoco de Tandera. Na verdade, um dos melhores, como eu já falei, né, episódios que eu já gravei junto com esse aqui do Castlevania, que tá excelente. É isso então, forte abraço para todo mundo e falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho, o episódio de número 9. Eu sou André Albertin e é com imenso prazer que eu lhes trago hoje esse tema, o especial, né, dos jogos do Castlevania. Um Som do Cartucho 100% abordando as músicas da franquia Castlevania, né? Esse jogo que se tornou um clássico, né, de todas as gerações, todos os videogames. Quer dizer, todos os consoles que se prezassem, até computadores, tiveram uma versão, né, desse jogo para ele, dado a sua importância. Não só de gameplay, mas uma importância narrativa, né? Porque foi um dos primeiros jogos a inserir no game, na história do seu gameplay, né, o conceito da prequel, né? Era um jogo que começava... O primeiro jogo, que foi o primeiro Castlevania, lançado para os computadores da época, MSX, e depois aí para o Nintendinho, né, o Famicom, com o nome Castlevania, que contava uma história que começava no meio, né, de um determinado evento. O Simon, ele já tinha os seus antepassados como caçadores de vampiro, e ele era mais um ali que estava tentando derrotar o Drácula. E aí, como a gente vai ver mais na frente... Vieram depois jogos dessa franquia que contaram a história anterior aos fatos vivenciados pelo Simon no primeiro Castlevania do Nintendinho. Então eu resolvi fazer esse tema porque era algo que eu já estava pensando há algum tempo e também porque eu já tinha também algumas músicas separadas. Como amanhã vai ter aqui em Recife um evento, né, voltado para o podcast Day aqui em Recife. Então eu precisei me adiantar nas gravações. No caso, eu estou gravando numa sexta-feira. Geralmente eu venho aqui para o QG do Soprando Cartuchos aos sábados para fazer essa gravação. E hoje eu vim na sexta-feira para poder amanhã aproveitar esse dia aí, o podcast Day aqui em Recife, que vai estar lá uma galera muito bacana, o pessoal do Olar, do Papo de Irmão. O Thiago Miro também vai estar abrindo lá o evento. Então, eu não poderia perder isso. Então, como eu já tinha essas balas na agulha, eu resolvi criar esse especial. E acredito também que não vá desagradar vocês ouvintes, né? Porque, como todos sabemos, Castlevania é uma franquia que mora no coração de todos nós. Então, chega de conversa e vamos abrir o som do cartucho hoje abrindo, né? Como diria Jorge Benjó, né? Tem que gravar gravando e tem que abrir abrindo. Então, eu trago para vocês a música que participou, né? De cada 10 jogos do Castlevania, ela estava presente em 12. Que era a música... Que era não, né? Que é a música Vampire Killer. A música de tema título para o Castlevania do MSX, né? Essa música, como eu falei, ela foi... Todo Castlevania, quase todo Castlevania, ela tá presente. É a música clássica, que é a música de abertura do jogo. Então vamos ficar agora com a música Vampire Killer, né? A primeira fase, que é a Courtyard, pela compositora Satoi Terashima, para o jogo Castlevania do Nintendinho. Vamos lá então, começando que eu tô aqui, eu chego, tô com um nó da garganta de tanta alegria para poder tratar desse tema. Vamos lá então. Show de bola. O interessante dessa faixa aí, né, da Vampire Killer, que a gente ficou com ela aí, do primeiro jogo do Nintendinho, né, o Castlevania, é que essa música, como eu falei pra vocês, ela se repetiu em vários jogos da franquia. E, segundo as más línguas dizem, que essa forma foi uma brincadeira que a turma da Konami fez com relação à dificuldade do jogo. Porque todo mundo sabe que o primeiro de Castlevania, ele é um jogo assim bem difícil. Principalmente a parte final dele, né? Você conseguir finalizar o jogo é uma proeza para poucos. Eu consegui assim a duras custas e a muita dedicação mesmo. Eu tenho a versão dele do Nintendo Wii. O canal lá que eu comprei, né? Do Castlevania, dos canais que vendiam, né, os jogos da Nintendo, né, da Wii Shop Channel. E assim, a vantagem que tinha de você ter naquele formato era que você poderia começar o jogo de onde você havia parado, né, pelo menos o início da fase. Então assim, não era tão frustrante ter que começar o jogo todinho de novo. Então por isso que eu consegui terminar. Mas como eu falei, a dificuldade do Castlevania é um pouco elevada. E na época, muitas pessoas, quando jogavam, não passavam da primeira fase. Então, basicamente, a música Vampire Killer era a única que a gente conseguia ouvir no jogo todo, né? Apesar dele ter músicas fabulosas, né? Só os heróis mesmo conseguiam ir mais além da primeira fase e ouvir o que, é que tinha depois daí, né? Então, assim, lógico, a música ela se repetiu pelo fato dela ser clássica e ser a música que abriu o jogo, né? Essa franquia, como eu já falei em reviews aí do Assoprando Cartuchos, que fez parte dessa primeira geração de jogos de plataforma moderno, né? Como foram aí o Mario, o Metroid, e entre outros. Então, como eles estavam nesse início aí, foi um jogo que saiu meio que dessa fase de arcade para inserir, né, a aventura realmente no videogame. Então, por essa razão, é que Vampire Killer, né? Uma das razões, né, além da reverência, né, ao clássico, tem essa brincadeirinha aí pela dificuldade do jogo, né, que ninguém nunca conseguiu ouvir outra além dela. Então, para facilitar, associar, né, a música ao jogo, a música se repetiu ao longo dos jogos da série. de vários, né, jogos da série. Na sequência, vamos para o Castlevania do Game Boy. É, eu quero dizer para vocês que eu não tratei aqui a playlist de forma linear, né? Eu não segui nem a cronologia dos jogos do Castlevania, né, que saiu do primeiro pro Nintendinho, até o último que saiu pro Super Nintendo. Tampouco utilizei a cronologia canone mesmo, né? Ou seja, aqueles jogos que fizeram parte mesmo da história do Castlevania. Eu coloquei aqui jogos que saíram dessa linha, né, do tempo dos jogos do Castlevania, porque a gente está tratando aqui de música e não de análise de jogo, né? Eu trago mais como um bônus assim para vocês. Mas a ideia não é exatamente essa. A ideia é que eu ia tratar de música, porque esse negócio me deixa arrepiado. Então, na sequência, vamos para o Castlevania do Game Boy, o Castlevania The Adventure, com a música Revenge, pelos compositores Shigeru Fukutaki, Norio Hanzawa e Hidehiro Funauchi. Vamos lá, então. Show de bola. Ficamos então aí com a música Revenge, do jogo Castlevania The Adventure, para o Game Boy, com os compositores Shigeru Fukutaki, Norio Hanzawa e o Hidehiro Funauchi. Como eu falei para vocês, o lance do canon e não canon da série, o Castlevania The Adventure é um jogo para o Game Boy, e ele é um jogo que conta a história que se passou 100 anos antes do primeiro Castlevania, do Nintendinho, né? Por isso que eu falei essa história. Ele trouxe esse elemento para os videogames, o Castlevania, dessa história narrativa dele. Ela era uma narrativa não linear, né? Porque foi possível contar a história antes dos eventos do primeiro jogo. E isso aconteceu até bem depois no PlayStation 2, né? Com aquele O Lamento dos Inocentes, que contava também, né, uma história entre esse aí, o Adventure, e o Castlevania do Nintendinho, né? Então isso traz uma profundidade muito maior na série. Talvez a gente não tenha sentido tanto esse impacto, porque quando a Nintendo chegou aqui no Brasil, pela Playtronic, o Nintendinho já não era mais tão a menina dos olhos, né? Já estava o Super Nintendo. Mas muitos de nós tivemos contato com o Nintendinho através dos clones. Então, assim, talvez não tenha trazido tanto impacto, porque os clones, os jogos eram piratas e, consequentemente, não tinham manual. Mas lá no gringo, né, onde o jogo original era o que reinava mesmo, eles tinham acesso a isso, e ao manual e, consequentemente, à história do jogo, né, sabia desse encadeamento da história. O que para eles deve ter sido uma experiência assim sensacional. Então ficamos com a música aí, Revenge, dessa galera aí pro Game Boy, com Castlevania The Adventure. Na sequência, vamos para o Castlevania 2. E eu gostaria que vocês prestassem atenção a uma coisa. Essa música que a gente passou agora aí, a Revenge, eu quero que vocês percebam a influência que esses compositores tiveram dos próximos, né? Do Kenichi Matsubara e o Sato Terashima, né? A Sato Terashima, a mulher que liga, a japonesa. É, nessa música, dá pra sentir alguns elementos das músicas do Castlevania 2 Simon's Quest pro Nintendinho. Então, na sequência vamos para The Silence of the Daylight, a fase da cidade, né, Town Stage, do jogo Simon's Quest, né, Castlevania 2, Simon's Quest, pelos compositores Kenichi Matsubara ou a Sato Terashima. E eu vou explicar daqui a pouquinho porque o motivo desse ou aí, dessa alternativa. Vamos lá então. Sensacional. Eu ouço essa música, fico louco, velho. Ela é muito, mas muito boa mesmo. Então ficamos aí com a música The Silence of the Daylight, a música da fase do dia, né? A Town Stage, a música da cidade, pelos compositores aí, o Kenichi Matsubara ou a Sato Terashima. Por quê? Ou Sato Terashima? Porque Sato Terashima foi a compositora que permaneceu, né, na equipe da Konami nos jogos da Castlevania, da franquia Castlevania. A Kinui Yamashita, que trabalhou com ela no primeiro Castlevania, estava fazendo outros jogos. Inclusive, ela chegou a trabalhar até uma coisa com Metal Gear, na parte de produção de sons, aquela coisa toda. E a Sato permaneceu na equipe, né, na sequência. E o que diferencia muito a Satoi da Kinuyo é que a Kinuyo, ela conseguiu trazer a vida à música do Castlevania, porque ela conseguiu trazer os elementos do barroco com o rock, entende? Então, Castlevania se tornou memorável não só tanto pelo seu gameplay, mas principalmente pela música. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês o especial, né, do Castlevania também. Então ela conseguiu trazer esses elementos, né, que o barroco, a gente lembra lá de literatura, né, que trazia, né, era o desespero ao máximo ou a alegria ao máximo, né? O barroco era um estilo de contrastes, né? Você tinha ou uma coisa, era exacerbado demais, ou era luz, ou era escuridão, ou era alegria, ou era tristeza, né? E tudo aquilo, tudo absoluto, tá entendendo? Então, é notável a diferença das músicas. E por isso que o Castlevania, a versão do Game Boy, né, que a gente tocou antes aí, com a música Revenge, tem essa pegada. Por quê? Porque a franquia já estava meio que formada, né? O jogo anterior do Game Boy é de 1989, e o ex que a gente que tá tratando agora, quase que não sai, o Simon's Quest, é de 87. Entendeu? Então já estava bem estabelecido, né, em termos musicais e em termos de gameplay. Então tem essa diferença gritante aí entre os compositores. Porque quando a gente tem uma equipe de compositores, dificilmente eles conseguem trabalhar em conjunto. Porque o lance é a produção. Não dá para um cara só, com uma equipe de mais três ou quatro compositores, todo mundo trabalhando em cima da mesma música. Entende? Então cada um está fazendo a música de uma fase, De uma abertura, para poder o jogo andar, né, a produção dele. Então, vai ser sempre assim. Quando a gente tem mais de um compositor, pode ter certeza que a gente não sabe qual deles, né, tem pra si, tomou pra si a composição daquela música. Aí a gente cita todo mundo porque tá dando os créditos pra todo mundo de alguma forma. Então ficamos aí com a música The Silence of the Daylight, do jogo Simon's Quest 2 para o Nintendinho. Na sequência, vamos para um jogo do Mega Drive, né? O tão esperado jogo do Mega Drive, o Castlevania, porque era um jogo que a gente achou que nunca fosse chegar nessa plataforma. Então vamos com a música Iron Blue Intention, a fase 4, pela Michiru Yamane, do jogo Castlevania Bloodlines para o Mega Drive. Vamos lá então. Ficamos então aí com a música Iron Blue Intention, a fase 4, por Michiru Yamane, do jogo Castlevania Bloodlines para o Mega Drive. E o motivo dessa demora, de a gente pegar já o Castlevania, uma franquia que já estava tão batida, né, no Super Nintendo e no Nintendo, a gente só ter a graça de pegar no Mega Drive lá em 1994... Foi quando foi liberado, né, os direitos da Konami, porque a gente sabe que a Nintendo tinha aquela política, né, fechada com as produtoras, de que só podia fazer para ela os jogos. Então, depois de um tempo, aí eu não sei exatamente em que ano foi, se foi em 93, a Konami começou a liberar, né, os jogos para outras empresas, incluindo aí a Sega, e aí foi possível a gente poder jogar o Castlevania, enfim, né? E saiu uma leva de jogos absurdas na época, né, para o Mega Drive. Não só o Castlevania, como o Sunset Riders, aquele Sparkster, né, a Sparkster, que era aquele bicho que tinha um foguetinho nas costas, feito um ratinho ele, não sei. Entre outros jogos clássicos da Konami, né, que ficaram muito conhecidos depois, que chegaram ao Mega Drive. Vamos na sequência, então, para mais um Castlevania do Game Boy, é o Castlevania 2 Belmont's Revenge, com a música Journey to Chaos, pela compositora Hidehiro Funauchi. Vamos lá então. Thank you. Show de bola. Talvez esse seja o primeiro Castlevania a introduzir assim, esses elementos meio que de dance music, né? Misturando aí com gótico e um pouco de rock aí. E ficou muito bacana mesmo. Então ficamos com a música aí Journey to Chaos, pelo Hidehiro Funauchi, do Castlevania 2 Belmont's Revenge para o Game Boy. Eu tava tão empolgado esse tempo todinho que eu esqueci de falar para vocês na abertura do programa que esse programa, ele não é só um especial de Castlevania, ele é um especial para vocês que eu tô fazendo. É o primeiro som de cartucho totalmente em estéreo. Sim, quem tiver aí usando fones de ouvido vai poder apreciar o programa ao máximo. Principalmente, né, as músicas do Mega Drive, que tem aquele chip FM e que consegue, né, fazer essa viagem musical nos fones de ouvido da gente, né? A música vai passando de um fone para o outro. Então, se você tiver aí de fone de ouvido, ótimo. Se você não tiver, tiver ouvindo de celular só, né, lavando os pratos ou limpando a casa, por favor, dê um jeitinho de colocar num som aí ou no fone de ouvido para você apreciar melhor essa experiência. Na sequência, vamos para a música Aquarius, Block 6, por Hidenori Maezawa, Yoshinori Sasaki, Jun Funamashi e Yuki Morimoto, do clássico Castlevania 3 Dracula's Curse. Para o Nintendinho, né? O jogo que definiu, né, a série da Netflix Castlevania. Quem não percebeu, a série Castlevania da Netflix, ela se baseia completamente nos eventos que se passaram no Castlevania 3 do Nintendinho. Por isso que a gente encontra lá o Trevor, o Alucard e a Sylpha, né, Belnades, que é a maga, que tem lá os poderes mágicos e que vai junto lá com o Trevor ressuscitar lá o Alucard sem saber que ele era o filho do Drácula. Realizar a profecia, né? Então, e quem não viu, né, Netflix do Castlevania, por favor, assistam porque é muito bacana, a narrativa é bem legal e tem tudo a ver com o jogo. Beleza? Então vamos com a música Aquarius Block 6 para o jogo Castlevania 3 Dracula's Curse do Nintendinho. Vamos lá então. Demais essa música. Eu escolhi essa música pra abrir aqui o primeiro jogo, a primeira música, né, do Castlevania Dracula's Curse, porque ela consegue concatenar toda essa coisa que eu falei pra vocês aí do barroco com o rock, né? Ela deixa bem evidente esse barroco e o rock, assim, que é essa pegada assim do heavy metal que foi utilizada. Então, apesar de não a equipe de compositores ser diferente, né, do primeiro Castlevania, mas eles se deixaram influenciar bastante pela Kinuyo Yamashita para fazer a composição dessa música. Então ficamos com a música Aquarius Block 6 pelo Hidenori Maezawa, Yoshinori Sasaki, Jun Funamashi e Yuki Morimoto do jogo Castlevania 3 Dracula's Curse. Na sequência, vamos para o Drácula X do Super Nintendo. Já havia passado um tempo, né? Desde o Super Castlevania 4. E os fãs do Castlevania estavam ávidos por mais um Castlevania para o Super Nintendo. E é isso que surge. Esse meio que... Eu não sei se é um spin-off que a gente pode falar ou se é uma adaptação do Rondo of Blood, né? Do PC Engine. E ele só não entrou aqui nessa hoje porque... eu esqueci de comentar com vocês que os jogos que eu estou abordando aqui são todos da geração de 8 e 16 bits, na terceira e quarta geração. E apesar do PC Engine também ter participado, né, dessa quarta geração, ele não configurou aqui com as músicas do Rondo of Blood porque são músicas em CD. E a produção em CD, lógico, é totalmente diferente. Você fazer músicas para um jogo que vai ter a mídia em CD é totalmente diferente da produção de um jogo que vai ter mídia em cartucho, que depende de memória, uma memória RAM limitada. Então, assim, é preciso técnicas de programação muito, muito elaboradas para poder implementar essas músicas, porque trazer música para um cartucho da oitava geração, ou da terceira geração, né, de 8 bits, era um pouco complicado, porque o compositor, ele primeiro tinha que fazer a música, entende? Tocar a música, depois ele tinha que transferir a música para transformar a música em código para poder programar ela de acordo com a quantidade de vozes que tinha o chip de som, né? Os canais, né? As ondas quadradas, as sine waves, né? Que são aquelas em forma de sino, os noises, né? O DPCM para poder colocar lá os samples, etc. Então era um trabalho verdadeiramente artesanal e de artista. Então é importante lembrar isso e reverenciar toda essa galera, porque o som de cartucho, assim como outros podcasts do gênero, principalmente o que eu me baseei, né, que é o The Legacy Music Hour, a gente está reverenciando essa galera aí mesmo, porque é um trabalho sensacional isso aí, você conseguir essa profundidade que a gente está ouvindo aí nessas músicas, né, que você acabou de ouvir mesmo aí agora, essa do Castlevania 3, e você sabe transformar música que você pega em instrumentos musicais e transformar em dados e sair essa maravilha que a gente está ouvindo aí, né? Transformar uma coisa complexa numa coisa simples e ao mesmo tempo com o impacto que teria se a gente tivesse ouvindo a música no seu modo, digamos, entre aspas, natural, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui também junto com outros podcasts do gênero. Então vamos lá, deixar de falar que eu tô muito empolgado hoje com esse tema. Vamos para o Drácula X, a música Opus 13, pelos compositores Tomoya Tomita, Masanari Iwata, Harumi Ueko e Masahiko Kimura. Vamos lá então. We'll be right back. sensacional, simplesmente sensacional. Ficamos aí então com a música Opus 13, pelos compositores Tomoya Tomita, Masanari Iwata, Harumi Ueko e Masahiko Kimura, para o jogo Drácula X, para o Super Nintendo. Eu queria dizer para vocês, com relação às músicas, né, que eu tomei o cuidado, né, como é um especial do Castlevania, eu tomei o cuidado de dar um tratamento também especial para as músicas. Então esse foi o primeiro episódio onde eu peguei as músicas separadamente, né, eu fiz a seleção e melhorei elas, né, para que vocês pudessem ter uma experiência sonora muito, muito maior e melhor também. Porque as músicas do que foram ripadas, né, dos jogos, as suas versões originais, nos seus formatos originais, elas traziam muitos graves e o volume baixo, né? Inclusive músicas do Super Nintendo, né? Essa daí mesmo eu precisei dar um upgrade nela para poder dar mais profundidade a ela. Não só ela, como todas as outras de hoje que eu trabalhei, né? E que estou apresentando aqui para vocês hoje. Então eu tomei esse cuidado. Lógico, vocês... A música é a mesma. Eu só fiz aumentar lá, botei um pouco de reverb, melhorei a equalização. Enfim, para tornar, como eu falei para vocês, a experiência melhor para vocês, ouvintes. Beleza, então? Na sequência, vamos para a Huge Motherfucker, música Ripe Seeds, do jogo Castlevania 2, né? Novamente, o Belmont's Revenge. Essa música é sensacional e composta, né, pelo também Hidehiro Funauchi. Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, que vocês observem, quer dizer, observem não, né? Prestem atenção nessa música, porque no finalzinho do programa eu deixei um bônus para vocês, né, acessível aí via Konami Code. Beleza? E vocês vão ver aí uma versão remix dessa música pela galera do Helicopter Knife Fight. E eu tenho certeza que vocês vão ficar loucos com ela. Mas enquanto ela não chega, enquanto o final do programa também não chega, porque ainda estamos na metade dele, vamos então com Ripe Seeds, por Hidehiro Funauchi, do jogo Castlevania 2 Belmont's Revenge para o Game Boy. Se liga aí então. minha nossa senhora. O nome disso se chama técnica. Putz, velho, o cara manda muito bem mesmo. Você vê, o cara conseguiu fazer isso tudo num jogo do Game Boy. A gente não tá falando aqui de Mega Drive, de Super Nintendo, que tem chip FM e a porra toda, não. Isso aqui são alguns canais só de som com DPCM e o cara faz um estrago desse no Game Boy. Merecidamente ganhou, né? Esse bônus aí que eu vou trazer pra vocês no final do programa. Então ficamos com a música aí, Ripe Seeds, pelo mestre Hidehiro Funauchi, para o jogo Castlevania 2 Belmont Revenge para o Game Boy. Na sequência, voltamos para 1987 com o majestoso Simon's Quest, né? O Castlevania 2 para o Nintendinho. Ele que ficou... Na verdade, foi um jogo que foi pouco compreendido na época, por nós, talvez, porque foi um jogo que fez totalmente o estilo Metroidvania, né? O primeiro jogo Castlevania com estilo Metroidvania. O pessoal acha aí que o Symphony of the Night foi o primeirão, mas não foi não, nego. O primeiro foi o Castlevania 2 do Nintendinho, isso aí em 1987 já, e trouxe todos esses elementos. Então, na sequência, vamos para a música Bloody Tears Street, a música das ruas, né, e do período do dia, pelo Kenichi Matsubara ou Satoi Terashima, e vamos descobrir ao final dela quem realmente fez a composição. Vamos lá então, com a Bloody Tears pro Nintendinho. Potência, velho. Então ficamos aí com a música Lágrimas de Sangue, né? Bloody Tears, pelos compositores Kenichi Matsubara ou Satoi Terashima. E no final das contas descobrimos que essa música, né, a composição dela foi feita exclusivamente aí pelo Kenichi Matsubara, porque a Satoi Terashima, eu mencionei pra vocês anteriormente, que ela trabalhou, né, com a Kinuyo Yamashita, e o lance dela no primeiro Castlevania era trazer uma música mais rock para o jogo, né, o estilo mais de rock para o Castlevania. Já a Kinuyo não, ela queria trazer esse estilo barroco que eu falei para vocês, que foi o que deu essa marca registrada sonora, né, da série Castlevania. E lógico que Kenichi Matsubara seguiu, né, as influências aí da Kinuyo Yamashita. Então a gente tem o nome da música por si só já é totalmente barroco, né? Lágrimas de Sangue, vê só, desespero total, velho. O cara chorou que sangrou, velho. Imagine. Então, mais barroco do que isso, impossível. Então, sabendo que a Satoi não foi ela que implementou esse estilo barroco, sobra então pro Kenichi Matsubara. Então ficamos aí com essa música fantástica que eu adoro, eu amo de paixão essa música do Castlevania 2, Simon's Quest para o Nintendinho. Na sequência, voltamos para como é que se diz? O Drácula X, né, do Super Nintendo, com a música de abertura do jogo, né, a música da primeira fase, a Bloodlines, pelos compositores Tomoya Tomita, Masanari Iwata, Harumi Ueko e Masahiko Kimura, para Drácula X do Super Nintendo. Vamos lá então, secar as lágrimas de sangue e agora ir para a linhagem de sangue. Vamos lá então. Por favor, alguém me diga o que é isso, velho. Que coisa extraordinária. Essa música é muito rica de camadas. A gente tem guitarra, tem esse teclado aí, né? Essa coisa do gótico também, né? Com esse acompanhamento dos teclados. Nossa senhora, tá sensacional. É a música pro cara começar jogo mesmo, descendo a madeira em todo mundo, né? No caso aí, o chicote, né? Então ficamos com a música Bloodlines, para o jogo Dracula X do Super Nintendo, pelos compositores Tomoya Tomita, Masanari Iwata, Harumi Ueko e Masahiko Kimura. Muito boa mesmo. Em sequência, vamos, né, para mais um jogo aí do Castlevania do Mega Drive, o Bloodlines, continuamos com ele, com a Michiru Yamane, ela que fez as músicas, né, da série Symphony, quer dizer, da série não. Ela que fez as músicas do jogo Symphony of the Night, né, participou das composições de algumas das músicas dele. Então, sabemos então que é sinônimo de qualidade. Vamos então para a primeira música que eu vou trazer para vocês, duas músicas, né, na sequência aí do mesmo jogo, da Michiru Yamane, para o Castlevania Bloodlines. A primeira delas vai ser a Reincarnated Soul, parte 2, estágio 1. Então vamos conferir ela agora. Nossa senhora, se vocês já se perguntaram alguma vez por que as músicas das primeiras fases de Castlevania geralmente tem o mesmo tom, assim, aquela coisa que lembra, né, que mesmo quando a música não é aquela Vampire Killer, mas ela de alguma forma remete a ela, né? Se vocês se perguntaram por que, eu trouxe para vocês hoje a explicação na música Reincarnated Soul Parte 2 do estágio 1, né, do Bloodlines, do Castlevania Bloodlines Mega Drive. Porque o elemento que une todas essas músicas é justamente esse órgão aí de capela aloprado que a gente tá ouvindo, que chama a atenção todinha na música. Isso aqui, ó. Esse solo aí de órgão. Que sempre nas músicas fica da primeira fase, fica aquela coisa assim lá atrás, mas assim, perceptível, né? É o que dá o tom gótico pra a música. E aqui, né, a Michiru Yamane, né, ela aloprou de vez. Eu vou trazer logo o elemento que une todo mundo, que é isso aqui, ó. Pá, toma na tua cara aí. Entendeu? Então ficamos com a música aí, Reincarnated Soul, parte 2, estágio 1, do jogo Castlevania Bloodlines para o Mega Drive, pela Michiru Yamane. Na sequência, continuamos com o mesmo jogo e a mesma compositora, com a música The Sinking Old Sanctuary, a música da fase 2, e que fez parte também do Castlevania do Game Boy Advance, né? o Circle of the Moon, né? O primeiro Castlevania lançado pro Game Boy Advance. E essa música, eu acho ela linda. E eu, toda vez que eu tenho, né, quase todos os jogos da série Castlevania, e o Circle of the Moon, toda vez que eu chegava nessa fase que tinha essa música, eu parava e ficava ouvindo, e ela grudou na minha mente de um jeito que eu não consegui esquecer essa música nunca. Então vamos pra ela, The Sinking Old Sanctuary. Vamos lá então. Linda, linda. O que me chama a atenção nessa música, o motivo de eu gostar tanto dela, é que ela traz nela uma coisa, essa coisa, um som meio etéreo, sabe? Algo, sei lá, como se fosse com água, alguma coisa assim do tipo. E que me encanta ouvir isso, né? Ela tem essa coisa, essa suavidade. Lógico que nessa versão do Mega Drive, ela trouxe mais profundidade. Ela bota esse tom, né? E feito uma harpa no final. Lógico. Ela utilizou da melhor forma possível os canais de som, né? As vozes que o Yamaha 2612 tem, né? Então, traz esses elementos. A versão do Game Boy é um pouco mais simples, mas não menos maravilhosa. Então ficamos com a música The Sinking Old Sanctuary, da fase 2, pela querida Michiru Yamane, do jogo Castlevania Bloodlines para o Mega Drive. Na sequência, ela... A mulher que definiu o estilo musical de Castlevania, Kinuyo Yamashita, com a música Wicked Child, da fase Upper Yard do jogo Castlevania para o Nintendinho. Vamos lá então. Ficamos então aí com a música Wicked Child, Upper Yard, pela Kinuyo Yamashita, para Castlevania do Nintendinho. É, aqui no Yamashita, o interessante dela, ela tem uma acessibilidade incrível, né, para fazer as músicas. Ela teve o cuidado não só de trazer esse elemento barroco para as músicas, mas também de, à medida que o personagem, né, lógico, ia se aproximando do final da história do jogo, ela ia trazendo mais esse elemento cada vez mais de tensão e de, tipo assim, aquela a proximidade de que um evento grande vai acontecer. Lógico que seria o encontro com Drácula e a sua vitória, né? Ou a derrota. Ninguém sabe. Mas ela teve esse cuidado de trazer mais dinâmica para a música à medida que o jogo ia se aproximando do fim, né? Dinâmica e tensão. É, na sequência, vamos para outro clássico. Dessa vez, para o Castlevania 3, Dracula's Curse. Vou trazer duas músicas na sequência para ele. É a música Demon Seed, por Hidenori Maezawa, Yoshinori Sasaki, Jun Funamashi e Yuki Morimoto. Então vamos lá para Demon Seed agora. Nossa, essa é uma das que eu mais gosto, bicho. Demon Seed, do jogo Castlevania 3, Dracula's Curse, para o Nintendinho, por Hidenori Maezawa, Yoshinori Sasaki, Jun Funamashi e Yuki Morimoto. O que chama a atenção nessa música é esse ritmo sincopado que a gente vê aí, né? Tem a caixa, né, da bateria, marcando bem aí com o cimbal, né? E o baixo lá, com esse riff aí, sensacional. E a guitarra mandando ver aí, muito show de bola mesmo, muito show de bola mesmo. Então, Demon Seed, Castlevania 3, Dracula's Curse. Na sequência, a mesma equipe de compositores para o mesmo jogo, com a música Beginning. Vamos lá então. We'll be right back. Show de bola. Beginning para o jogo Castlevania 3 Dracula's Curse, pelo Hidenori Maezawa, Yoshinori Sasaki, Jun Funamashi e Yuki Morimoto. Beginning, uma música que se tornou tão clássica quanto a própria Vampire Killer, né? Marcante, como tem que ser. E empolgante, né? Como tem que ser também em todo jogo do Castlevania, né? Toda primeira fase você tem que sentir sangue nos zóios mesmo para poder descer a chicotada nos monstros. E a Beginning consegue trazer isso. Na sequência, ela novamente, a querida Kinuyo Yamashita, a mulher por trás da música do primeiro Castlevania, com a música Heart of Fire, da fase Prison Hold, para o jogo Castlevania do Nintendinho. Vamos lá então. Heart of Fire, então ficamos com ela aí, da Kinuyo Yamashita, para o jogo Castlevania do Nintendinho. Espero que tenha ficado aí evidente nesse fator barroco na música e esse teclado que chama bastante atenção nessa música. Na sequência, mais uma para o Castlevania 3, a música Mad Forest Block 3. Por essa galera aí de novo, né? Hidenori Maezawa, Yoshinori Sasaki, Jun Funamashi e Yuki Morimoto. Se liga então nela. Sensacional, rock em toda a sua perfeição para um jogo do Nintendinho. Ficamos aí com a música então Mad Forest, a música do bloco 3 do jogo Castlevania 3 Dracula's Curse para o Nintendinho. Tão clássica como as músicas de abertura, sensacional mesmo. Então é isso galera, vamos ficando por aqui, chegamos enfim ao final do programa. Que peninha, né? com a música agora Theme of Simon, essa música que trouxe, né, toda a potência de órgãos e seja lá o que for mais que trazia os elementos Castlevania para essa abertura, né, do jogo do Super Castlevania 4 para o Super Nintendo, essa abertura que explodiu cabeças, a música que fazia parte da abertura do jogo e da finalização, né, quando você lutava lá contra o Drácula, a segunda parte dele que empolgava o negócio, tava lá, Theme of Simon. É isso então, galera, ouvintes da Soprando Cartuchos, sabem onde me encontrar nas redes sociais, né? Estamos lá no Facebook, Instagram, Twitter. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, certo? Agradeço aí a todo mundo que está fazendo seus comentários, meio que em off assim, né? Bem diretamente. Ao Bruno Leal aí pela força que ele tem dado, o incentivo, é muito bacana ouvir a opinião, a sua, e gostaria de ouvir também dos demais ouvintes, né? Essa coisa da interação, né? É muito bacana, faz valer a pena isso aqui. Eu fico mais empolgado ainda. Próximo episódio, eu vou trazer para vocês então um especial da SEGA. Já que eu trouxe hoje o especial Castlevania, eu vou trazer um especial da SEGA aí, então se preparem, porque o gancho para ela vai ser justamente essa música que eu coloquei como bônus para vocês aí no final do programa, acessível somente aí pelo Konami Code. Beleza? Eu vou fazer um crossover entre versões originais e as versões, como é que se diz, oficiais da SST Band. Beleza, então vai ser um especial muito bacana, prometo. Já estou aqui com a playlist quase pronta. Eu acho que vocês vão gostar muito mesmo. Então vamos ficando por aqui. Um abraço a todo mundo aí, uma excelente semana. Obrigado pela sua audiência, continue com a gente sempre. E por favor, comentem, compartilhem, que isso fortalece bastante o trabalho aqui do Som do Cartucho para o Assoprando Cartuchos. Beleza, então? Então, para finalizar, Theme of Simon, pelo Masanori Adachi e Taro Kudou, para o jogo Super Castlevania 4 do Super Nintendo. E depois, fiquem aí para poder fazer o Konami Code e acessar Whip This Beat, essa versão, né, esse remix do Castlevania 2 Belmont's Revenge do Game Boy. Pela banda aí Helicopter Knife Fight, uma música que ficou consagrada no disco Legacy, o aniversário de 25 anos do Game Boy, pelo Overclock Remix. Eu vou deixar lá para vocês terem o prazer de ouvir versões do Game Boy remixadas em vozes de DJs aí, grandes artistas. Beleza então, galera, nos encontramos então no próximo episódio. Um forte abraço para todo mundo e até mais. Falou!